terceiro corrimão, não é pra qualquer um não. Skate não é crime, manobra de ação. Esporte é o mercado, aí você, revolucionário. Quem anda de skate não é embalo. Quem anda de bike não é otário. Quem joga capoeira e não é picareta. Sei muito bem que é muito difícil praticar o seu esporte sem nenhum incentivo. Com técnica, muito esforço e raciocínio. De back, de front, sem pagar de style. Tem que ser de alma, tem que ser for fun. Sou rap da periferia que domina com ação e atitude. O dom da palavra, somos todos streeteiros. Vagabundo é mal, minha cara e meu estilo. É bem overall, somos todos streeteiros. Vagabundo é mal, minha cara e meu estilo. É bem overall. É bem overall. É bem overall. Mikimba, the menos crime, esporte e ação. É bem overall. É bem overall. Uma cigarra se encantou na minha mão, anunciando a chegada do verão. Verão aqui é legal, Brasil bunda carnaval. Mas na verdade todo mundo quer ver sangue, ver sangue é que é legal. Todo mundo para ver o caos. O batuque, o massacre, o batuque, o craque. O batuque, a bola, o pobre sempre é a bola. O batuque, o massacre, o batuque, o craque. O batuque, a bola, o pobre sempre é a bola. O pobre sempre é a bola. O pobre sempre é a bola. O pobre sempre é a bola. A bola da vez, vejam vocês. Se vocês querem me ouvir, eu falo um monte pra vocês. Alguns têm demais, alguns têm menos. Alguns têm demais, alguns têm menos. Tudo skatista na pista, mista, racista, não cola não na pista. Tudo skatista na pista, mista, racista, não cola não na pista. Ra. Skatista na pista, mista, racista, não cola não na pista. Ra. Skatista na pista, mista, racista, não cola não na pista. Ra. Eu sou de Santos, sou Charlie Brown. Molecada só de bomba no canal. Somos todos estreiteiros. Vagabundo é mal, mas minha cara e meu estilo. É bem overall. É bem overall. É bem overall. É bem overall. Somos todos estreiteiros. Vagabundo é mal, mas minha cara e meu estilo. É bem overall. É bem overall. É bem overall. É bem overall. Etnia, sanchi, para evolução. Sou estreiteiro, sou das ruas, esse é o que é bom. Ando de skate, curto bom som. C-O-N-T-L e N-T. Hip Hop, Skate, Music, ideia certa. E na sequência, mais uma breja pra vocês. Controla bem, solta a bronca, outra vez. Sem dó, sem perdão. Chega mais, curta esse bom som. E aí comunidade, zona leste. País KM, pulsão, estou batendo madeira, tô aqui em doer. Rajada na cabeça. Aqui qua qua, o que é velhinho? Por que está parado aí no seu cantinho? Aqui qua qua, o que é velhinho? Por que está parado aí no seu cantinho? Aqui qua qua. Eu daqui de dentro eu vejo. Rapaziada lá fora tá mandando ver. Mas acredito então no meu bom proceder. Acho descer pelo que não, uma manobra a favor. Nessa hora muitos temem e é só pavoro. Frio na barriga, mano, frio na barriga, mano, não tem como. Segure sua onda, use o capacete. Cuidado com a monogleber ou no manete. Um bob para lá, um olho para cá. Mano, tem coragem, então cai no meio. A borda do coping é mil grau. Manobras de nose é fundamental. Somos todos estriteiros. Vagabundo é mal, mas minha cara e meu estilo é bem overall. Mikimba, de menos crime, controlamento, Charlie Brown Jr.